Aleluia. Isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos clamar, orar. Ele vai ouvir o nosso clamor. Assim diz o Senhor. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega tua alma. As ondas bravias do mar, sossega a tua alma, sossega. Espera, estou contigo. Eu nunca te abandonarei. Cante. Confia, espera.